Enquanto acordo cedo, levanta tarde. Se chego do trabalho, tá arrumado pra sair. Sou tipo estourado, você é calmo. Sou sério o tempo inteiro, você só sabe sorrir. Bagunceiro e eu organizada, é baladeiro. E eu sou de casa, sou seu oposto. Meu contrário é você. O jeito avesso faz a gente parecer opostos, completos. Arruma o meu jeito que eu te conserto. Opostos, completos. Somos tão diferentes, por isso dá certo. Opostos, completos. Arruma o meu jeito que eu te conserto. Somos tão diferentes, por isso.